Barbosa, nós começamos essa edição do Jornal de Jornais com as declarações do deputado Aloysio de Castro, Barbosa, que é acusado de tentar comprar colegas para apoiar a privatização da SEDAE. O que que ele falou, Maurício? O deputado disse que foi vítima de uma armação. Ele disse que foi vítima de uma armação. Isso, ele disse que os seus colegas deputados é que foram procurá-lo para pedir dinheiro. Sim. E ele, para testar a honestidade dos colegas, levou o assunto adiante e passou a oferecer dinheiro. Ele, para testar a honestidade dos colegas, continuou a conversa. Isso. E passou a dizer que tinha dinheiro para dar. Isso. Ah. Como podemos notar, então, Barbosa, essa e as outras 19 acusações que pesam sobre o deputado Aloysio de Castro não passam de armações. É verdade, é verdade. O fato dele estar sempre envolvido em casos escabrosos, escandalosos. Aí é coincidência. Coincidência, mera coincidência. E armações também. Também. Dos também. Outros. É verdade. Tentando denegrir a imagem denegrir uma de tão boa palavra, ilustre representante exatamente, do povo. Que por sinal não foi reeleito, né, Paulo? Não foi reeleito ele? É porque agora o negócio é eletrônico. Agora é eletrônico? É, não dá mais pra mim. Ah, meu Deus. Puseram esse negócio eletrônico e esculhambaram ele. Paulo Roberto, o Aloysio de Castro não foi reeleito, Paulo Roberto. Ai, meu Deus. Mas na próxima ele será. Na próxima ele será eleito. A síndico do seu prédio, viu, Paulo Roberto? Vai tomar conta lá do prédio, tá bom? Mora em casa, né? Safou-se dessa, né, Paulo Roberto? Vamos lá. Ô, mas e o Conselho Nacional de Trânsito tomou uma decisão que vai deixar o seu Ramiro de cabelo em pé. Mas o que ele fez? O CONTRAN baixou uma portaria determinando que todas as pessoas que morrerem em acidentes de trânsito serão submetidas a exames para se saber se estavam alcoolizadas. Quem morrer vai passar ainda por exame para saber se tinha bebido demais. Ocorre que no parágrafo seguinte da portaria está dito que quem se recusar a ser submetido ao exame terá carteira de motorista cassada. Não acredito. Se o moto falar que não... Pois é, o cara morreu num desastre. Sim, me explica aí. Aí se nega a fazer exame de sangue. Sim. Como punição, o morto perderá a carteira. Meu Deus, que coisa. Ah, é verdade. Vai ter que andar de ônibus. Portanto, Barbosa, fica aqui, nós pedimos a todas as pessoas que morrerem em acidente que pelo menos permita o exame de sangue, né? É verdade. O bafômetro tudo bem, porque o morto pode até recusar, porque pro morto soprar o bafômetro é meio difícil. É, né? Só morto soprar é difícil pra caramba, viu, Maurício? Às vezes sopra até pelo lugar errado. Não, né? Maurício! E por falar no seu Ramiro, Barbosa, ele vai morrer de rir também, porque a posse de todos os eleitos foi confirmada para o dia 1º de janeiro. 1º de janeiro. O Brasil é assim, mano. É o único país do mundo que imposta os eleitos num feriado mundial, né, mano? Como na posse do presidente da República, por exemplo, tem que estar presente os presidentes de outros países, sim, os embaixadores, né, mano? O Brasil esculhamba a passagem de ano de todo mundo, é, né? É verdade. Imagina, por exemplo, o presidente da Argentina dizendo pros filhos, ó... Papai não vai passar o Réveillon com vocês porque tem que ir no Brasil naquela chatice lá da posse do Fernando Henrique. Não, quem vier pra posse dia 1º de janeiro, ou vem de cara amarrada, porque não pôde curtir a passagem de ano, ou vem na maior ressaca, né? Ressaca? Duvido que o Boris Yeltsin venha, por exemplo. Ô, Maurício. Aí ele emenda até o dia 4 de janeiro. Assim. Mas, por que que não coloca essa posse pro dia 5 de janeiro, por exemplo? Não, né? Sei. O presidente é o mesmo, não vai mudar nada, então por que que tem que fazer a posse dia 1º de janeiro? Não, não, não sei. Não vai mudar nada, é uma pinóia, tá? Como assim? Você tá esquecendo que vir para a minha posse é uma honra para reis e rainhas. Sim. E depois eu vou também, não é, ô Barbosa, estrear minha nova faixa. É verdade. Ah, isso mesmo, eu tava esquecendo aqui, cara. O presidente vai estrear a nova faixa presidencial. Exatamente. Ele não gostou da faixa presidencial que usou em 95 e mandou fazer outra, Barbosa, maior e mais larga. Eu soube, Maurício. E mandou fazer a faixa no alfaiate aqui no Rio. É verdade, não foi Francisco? Exatamente. Foi Francisco? Francisco, exatamente. Francisco. Ô, Barbosa, foi Francisco, não é que traduzindo para português é Francisco. Ah, obrigado, obrigado, presidente, obrigado. Tá bom, presidente. Vai, Maurício. Papazão, na faixa anterior ainda tinha um problema. Qual problema? Tinha 23 brilhantes representando os estados brasileiros. Sim. Mas acontece que hoje são 27 estados, né? É verdade. O presidente então mandou colocar 27 brilhantes na nova faixa. Legal. Mas será que alguém no meio da posse ia contar quantos brilhantes tem na faixa, Maurício? Tem, Maurício. Tem gente que conta. Pior que tem. Tô faltando 4 ali, né? E agora vamos falar de esportes. E pra falar de esportes, aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Antuérpio Damasceno. Pois é. Pois é. Pois é. pisou esquisito hoje, Antônio. É, Barbosa. Tá tudo, estranho, né? Tudo bem, querido? Eu tô, querido. Ah, ô, Tuépo, começou mal, hein? Foi mal, foi mal. Tá, tá bom. Tudo bem comigo e com você, tudo bem? Ah, a gente vai levando. Vai. Tá certo. Ô, Maurição. E aí, bom velho, beleza? Tudo bem, Tuépo? Tudo bem. Tá vendo? Oh, que carinho. Que você não aproveita que meu e vai esfregar nas ostras. Opa. Não, não, quem esfregar em ostra o quê, Maurício? Opa, vou fazer uma sopa de ouriço pra você. Ai, ai, ai, ai, vambora, vamos ao comentário, Antueco. Vamos lá. Meus amigos amantes da bola, o Edmundo Santos Silva Barbosa ganhou a eleição no Clube de Regatas do Flamengo. Exato. E ele anunciou que vai exigir rigor na disciplina do futebol. Exato também. Ora, meus caros, aí vai uma questão, Barbosa. Uma questão. Quem seria o homem ideal para cuidar desta parte disciplinar? Quem? Ora, meus caros, meu cunhado Zé Braulio. Zé Braulio, não, não é possível. Barbosa. O que que é? Zé Braulio na parte disciplinar é rigorosíssimo. Tá, tá, não sabia dessa história não. Agora, pra vocês terem uma ideia, Barbosa. Um dia lá no Couve-Flor Futebol Clube. Sim. Teve uma comemoração antes de uma partida. Perfeito. E o Zé Braulio não deixou que as esposas dos jogadores entrassem. Ah, é mesmo? Só permitiu a entrada das que tinham sido contratadas. E do que contrataram, rapaz? Moças loirinhas de chapéu. Não, não, que pra parar, hein? Bom, então vamos ver se o Edmundo convoca o Zé Braulio. Tá certo. Agora, Barbosa, o Vasco anunciou tanto, mas tanto que ia trazer o Edmundo de volta. Ah. E ele acabou eleito presidente do Flamengo. Não, não é esse mesmo. É coisas curiosas do futebol. Não, ô, Antônio. Aqui falou Antuérpio Damasceno, comentarista que pisa na bola. Tá bom, vai, Maurício. O Edmundo joga tão bem. Fica quieto, Antuérpio. Babas, olha, a delegação do Vasco voltou ao Brasil e ficou presa na fiscalização da alfândega. Ih, rapaz, também a delegação ficou? É, quando os fiscais perguntaram se os jogadores tinham algo a declarar, eles falaram, perdemos as duas. Não, não, não é isso não. Ô, Maurício. Os fiscais só encontraram na bagagem duas taças de vice-campeão. Mas, Maurício, para com isso. Olha, e lá em Portugal, o técnico de basquete Carlos Gouveia pediu demissão, Barbosa. Mas o que que houve? É que a Liga dos Clubes Portugueses exigiu que os técnicos usassem gravata. Sim. E o Carlos Gouveia disse, gravata eu não uso, se demitiu. Ah, ia, por causa da gravata? É, por causa da gravata. Que coisa, hein? E vamos agora a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Ei, amigo. Você não aguenta mais ser bombardeado pelos pombos que habitam a sua rua? Pombos? É, o seu carro em meia hora fica parecendo um puleiro de granja. Que isso? Você já tentou de tudo para espantar os pombos e não consegue? Sim. Caramba. Isso é pombo? É, na falta do pombo vai pato, né? Tá, tá, tá bom, tá certo. Não, tá. Não tem som de pombo. Tá bom, tem som de pombo sim, aí ó, o som de pombo aí. Ó. Agora... Para, Paulo Roberto. É o pombo peidão. Agora isso acabou. Já chegou ao Brasil Milhopox. Milhopox. O mais revolucionário invento contra a sujeira pombálica. Sim. Milhopox contém Busanfan Gel B19. Busan, como é que é? É um produto químico. Qual é o produto? É Busanfan Gel B19. Sim. Pra você usar no... Tá, no mas o pombo, que, no pombo. O que que acontece quando ele ingere o Busanfan? Opa. Para. Esse produto provoca uma baita de uma prisão de ventre no pombo. Sim. Que em 3 dias estará tão pesado que não vai conseguir nem avoar. Que nojeira. Milhopox. Derruba o pombo como numa luta de boxe. Que besteira, que besteira. Vai, Maurício. Vamos olhar em São Paulo, babosa, surgiu uma nova e promissora atividade comercial, babosa. Qual? Alugar caixa de papelão pro pessoal dormir na rua. Não, não, você tá brincando. Você tá, Maurício, você tá brincando. Babosa, olha, os empresários imobiliários do ramo da caixa de papelão. Que isso? Cobram R$2 pelo aluguel de uma caixa, babosa. É mesmo? Se o cara tá com muito sono, por exemplo, dá pra alugar pra dormir até mesmo uma caixa de forno micro-ondas, né? Ah, ô Maurício. Olha, mas as caixas mais disputadas são as de geladeira, babosa. Geladeira. Essas têm conforto, permite que o cara durma com as pernas esticadas, né? Ah. E algumas têm até lugar pra companheira de noite. Ô Maurício. Algumas caixas são verdadeiras suítes, babosa. Ai, meu Deus. E tem mendigo sofisticado, babosa. Como assim? Só dorme em caixa de geladeira importada. Ah, Maurício, um abraço, tá bom? Um abraço.